شهران بعد صمدو مية وصانع مية ريزانا تفهمي؟ وصانع مية ريزانا تفهمي وصانع مية ريزانا Aqui é do lado esquerdo, aqui é essa esquerda, mas aqui tá cheio de gavião, ok? Aeronave decolando aí. Confirmado, o senhor está vendo pássaros, é? Tô. Tudo pousado aqui nessa lateral da grama aqui, cheio de gavião. Sente, a sua esquerda ou a sua direita? Minha esquerda, amigo. Sente, guarde. Obrigado, hein. Olha o Objeto 6720. Objeto 6720, identifique dessa via chegada aí, pit, o ajuste no 014. No 014, chegada à via. Chame agora a torre 118 decimal 6. Torre 118. Torre 903, né? Já está pronto para o pushback, aguardando sua autorização de tráfego. Aguarde mais um minuto. 7. Torre 380. Rio, chamou 7 Brasília na frequência 124 decimal 2. São 3567 na escuta. Do solo Salvador. Torno 077, chame a torre em 118 decimal 6. 86, boa tarde. Solo, solo, e volta, 3567. 3567, táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 06. Via Alfa Juliette, portão 06, 3567. Gol 1925, pronto, cópia? Pronto. Gol 1925, autorizado Brasília, nível 360, via Upper Zulu 17. Decola da pista 28, saída Gole, transição Ofito. Após decolagem, curva à esquerda, controle 119 decimal 8, transponder 5421. Brasília autorizada, nível 360, via Upper Zulu 17. Saída Gole, Ofito, decola 28, curva à esquerda. Controle 198, transponder 5421. Pronto para o pushback aí de 5. 1925, cotejamento correto. Aguarde para o push, irá estacionar um Airbus A320 no portão 0612. Em coordenação com a equipe de solo, após o mesmo parquear, autorizado o push e acionamento. Reportando para o táxi, o gol 1925. 7, coordenação com o solo após a passagem do Airbus, autorizado o pushback e acionamento, gol 925. Gol no 755, pronto, cópia. 755 na escuta. Gol no 755, autorizado Salvador Confins, nível 340. Via Upper Whisky 58, decola da pista 28, saída Gole, Eval, após voo direto Sagaz. Primeira curva à esquerda, controle 119 decimal 8, o transponder 5415. Autorizado nível 340, Upper Whisky 58, decola 28, Gole, Eval, após Sagaz. Com a primeira curva à esquerda, 198, adiciona 5415. Gol no 755, correto, chame quando pronto no portão 02. Chama pronto na 02. Alô Brasília, o passaredo 2231, muito boa tarde. Passaredo 2231, aguarde barreiras, nível 220, saída prevista Momo Vatap. Guardando 220, Momo Vatap 2231. Afirmativo, 2231, pronto, cópia. Afirmativo, pronto, cópia, 2231. Autorizado barreiras nível 220 via Whisky 42 até o VOR de Lapa após DCT. Decola da pista 28, saída Momo, transição VATAP. Primeira curva à direita, controle 119 decimal 8, transponder 5147. Tente autorizado a saída Momo VATAP 220 na Whisky 42 até Lapa, após Lapa tirar autorizado DCT. Primeira curva para a decolagem será à direita. Transponder 5147, frequência de controle 119, decimal 8, passaredo 2231. Passaredo 2231, correto, chame quando pronto na remota 1 ou 2. Para quando pronto 2231. Solo, arrugou 1755, 2, agora pronto para o posicionamento. Autorizado, reporte para o táxi, o gol 1755. Livre, chamar a táxi 75. Autorizaria Lama para o Webjet 6720? Autorizado 6720. E para de Lama? Autorizado para o Editório. 925 POB 101, 3 horas. Desculpe, autonomia 350, alternado com fim. Do 925. Índia, Alfa, reporte antes da táxi, o E-Golf, o ajuste 10-14, torre 118, decimal 6. Índia, Alfa, chamada da Golf, 10-14, segundo 9-257. Isso aí, via Juliette aqui, Juliette Alfa. Confirmo, Juliette Alfa, reporte antes da Golf, o gol 1925. E boa tarde, perdeu contato com o centro. 3190, identifique, sexta via, chegada Karen, ajuste 1014. Desce via 1014, acionou a identificação, está 3190. Informa que perdeu contato com o centro Recife. Então 3217, chama centro Recife. Frequência 1288, alterna 3325, 3217. Recife 988, alternando 1332, chegou até 3217, obrigado. Nada. Tá 3235, contém quanto será o seu número máximo? Motor em Salvador, vou no 077, vai passar no 3, viu? Vou no 077, contato radar, sobe o 360, vigilância. 360, 077. Passou 363, vou no 395. Complete final, torre agora 118 decimal 612, 1395. Camarada 186, uma boa tarde. Boa tarde. Objeto 6720, reporte na final, procedimento VOR, pista 28. Reportará. Ela Xaleme 320, chama Centro Recife. 1288, alterno 3325. Sete, 1288, 1335, 6322. Autonomia 3 horas, a bordo 64, alterna, Campinas. Uno 755, táxi à direita, via Índia, Alfa, reporte antes da Taxiway Golf, com ajuste 1014, torre 118, decimal 6. 386, pela Alfa, Índia Alfa, chamante da Golf, 1755. Uno 755, correto. Salvador, voo 1612, boa tarde. Voo número 2, acione identificação, desça via chegada CARI, ajuste no 014. Descer via CARI 1014, voo 612. O Arjet 6720 já visual com o campo. Voo no 713, boa tarde. Entendi. Então, mantenha o nível voo 38 já. Controle Salvador, muito boa tarde, Altran 8002, passando agora o 220, em descida autorizada a 150, transferência. Gente, aguarde, gol no 077, chama Centro Recife, é 1288, alterno 3325, 1077. 288-3325, 1077, obrigado amigo, bom trabalho, até daqui a pouco. Até mais. Valeu. O TAM 8002, identifique, autorizada a chegada a IPIT. Dessa via, ajuste no 014. Ok, ano 014, chegada e pitch descendo via, TAM 8002. Ono 077, boa tarde, mantendo a estação, submantendo o nível de voo 360, oração, curva esquerda na proa 230. Caso tenha contato, mantenha a proa 230 por mais 40 milhas da presente, após a navegação na proa de graça. Serra mantém as condições visuais, reporte Paripe. Final é o 76720. 720 completa final, torre no 8, decimal 612. 18612. Final 3401, qualquer 100. Torre 1 no 8, decimal 6, ajuste 1 no 0 no 4, bom voo. Muito obrigado, 1014, antes de ingressar na Golf, chama a torre 186, 1975. Guardião 01, Salvador, prossiga. Decolou de Salvador, está no momento no setor eco nordeste do campo. Está a 500 pés na sua escuta, afastado 5 milhas. Sente, Guardião 01. Controle de Salvador, boa tarde, é o trip 5488 e transferência. Trip 5488? Temos. Trip 5488, identifique, vai descer via chegada Cari, ajuste em Salvador no 014. Ok, via chegada Cari, ajustado no 014, 5488. Salvador, guardião, dano. Controle, boa tarde, o 925 da Gol decolou. 925, Salvador 360, vigilância radar. 360, vigilância, 25. Guardião 01, prossiga. É, só precisa atenção para mil pés nesse setor. 3235, sim, só para mil pés. Autorizado, mil pés, 01. Salvador, Santa Cruz, 3360, Santa Cruz, Brasília, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Salvador, aquilo que é BXR está lhe chamando. Sua nave. É o voo no 925. Eu não estou recebendo o Quebec Serra, pode fazer uma ponte? Posso. Quebec Serra, pode prosseguir para a ponte? O som do Salvador, eu passarei do 2231 para o acionamento e pushback está na remota. Tem a nave da Gol, é, finalizando o estacionamento 09, após estar autorizado, passarei 2231 no chame táxi. Para táxi, informa que vamos ter que acionar um dos motores na presente posição. Poderia acionar o mesmo aguardando o estacionamento da nave da Gol? Já está no final já, está autorizado. O pushback e acionamento chame táxi. Para táxi, 2231. Nada, bom. 9, São Paulo, Congonhas, 360. Afirma. Tente, aguarde, coordenação. Salvador, boa tarde, Aviante 6720. Portão 4, pode prosseguir via Juliette, portão 4, Web. E Juliette, portão 4, pode ser pela da Taxi Índia aqui? Autorizado. Índia parou 4, 6720. Nativa 1-3325, Gol 925. 883325, boa. Boa. Salvador, é o Mark of Mike. Prossiga. Na rotatória. Golfo Mike mantém as condições visuais, chame torre 118 decimal 62. Ai, meu Deus, meu Eco Golfo. Controle Gol 1755, boa tarde. 755, boa tarde, sobe para o nível 340, vigilância radar. 340, sobe vigilância 1755. Sou 399, copia? 399. Prisado Salvador com Gonha, nível 360, aerovia Peru 58. Decolada 28, pistinho Z28, com curva pela esquerda. Subida Gole, Eval, a próxima fixa Gás. 5431, é o código de controle em 199, decimal 8, a torre opera em 198, decimal 6. 399, autorizado com Gonha, nível 360, aerovia Peru 58. Pista 28, decola com curva esquerda na saída Gole, Eval, após Sagaz. Controle, perdão, transponder 5431, controle 1199.8, a torre opera 1198.6. Correto, Gol 1399, seu portão 08, sem plano para o pushback, isso lá. Solo, passarinho do 2231, está acionado, o POB de 27 a bordo, 4 horas de autonomia, alternativa é Lapa, pronto para o táxi. Via Juliette, Alfa, e até o ponto de esperada 28 na Golf, lá chamará a torre em 198, decimal 6, ajuste no 094. Gente, autorizado o táxi, Juliette, Alfa, até o ponto de espera da Golf. 2231. Solo, 3190, livrou a pista, está no táxi na 64. Ingresse via Kilo, pátio 3, e reporte para ingressar no pátio 1, 3190. Quilo, pátio 3, vai reportar para ingresso no pátio principal, seu 3110. Salvador, guardião. Diga. Vai retornar para 500 pés e ir para o Arco Salvador. 500 pés, eu vou inicialmente para a rotatória, guardião 01. Rotatória, guardião 01. 903, autorizado em 400. 323, 547. Mike Delta, desça para 500 pés. Lembrando, meu para 500, Mike Delta. Salvador, chamar o centro de recepção 2, 6, 10, 8, 2, 2. Salvador, aquilo que vai estar? Prossiga. 1903, centro de recepção. Alto, claro. Gol 1903, autorizado. Michael com Delta? Já. Prossiga. Tem um motoplanador da Polícia Militar à sua esquerda. Sua posição agora é de 11 horas. 3 milhas, no mesmo deslocamento no litoral, a 200 pés. Tá, tô ciente, não visual com a aeronave reportada, mas tô ciente. Obrigado. 7-1-2-7-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2 Salvador, a Mike Delta. Prossiga. Já está através de Pitua Sul aqui, um minuto do vertical, da vertical do Itapuã, Farol Itapuã. Chame torre 1 no 8 decimal, meia dúzia. 1 no 8, meia dúzia, grato. O 612 passou, Serra Vitor 362. Reporte na final, 612. 2. O Gol 1755 chama centro, Recife, 1288, 13325. 1288, 13325, muito boa tarde. Boa tarde. no 755, boa tarde, aqui é a verificação, só mantendo o voo 3. Guardião 03. Nação, escuta. Tem um Sierra Kilo 76 passando em cima da aeronave agora, a separação de 300 pés. Ciente, o guardião está a 200 pés sobre Itapuã, na enseada de Itapuã. Ok, ciente. O TAM 8002 reduza para 1.80 nós. É o número 2 na aproximação. 737, 12 horas em 6 milhas já na final. Ciente, redução. O TAM 8002. 8002 está autorizado a final da pista no zero. Você vai fazer o VOR ou o RNAV? RNAV, o TAM 8002. Ok, então após o pit, seu voo Serra Vitor 363, reporte na final da RNAV. Mantenha 363 após o pit. Serra Vitor 363, reportará o TAM 8002. O número 2 na final, fica atento a um helicóptero à direita da cabeceira 28 a 500 pés. Está ficando à sua direita essa aeronave, a mais ou menos uma milha da cabeceira. Complete a aproximação, chame torre 18.6. 18.6. Vai escutar. Confirmando, você vai prosseguir para pouso? Afirmativo, está ciente do 1-1-2. Chame torre agora em 1-1-8 decimal meia dúzia para instrução de pouso. 18 decimal meia dúzia, relato. Torre 1-8, decimal meia dúzia, Quebec Serra. Torre 18-6, boa tarde. Gol 1-9. Controle de Salvador, boa tarde, passarei do 2-2-3-1. Passarei do 2-2-3-1, suba para nível 2-2-0. Tente ao 2-2-0 na mão, 2-2-3-1. Vou ir direto Momo, 2-2-3-1. Tem um Bravo November 2 Alfa à sua direita, ou no 1.500 pés. Ok. Aeronave? 8002, complete final, chame torre 1-8, decimal meia dúzia.